Quando eu cheguei no baile do caô, minha mulher brotou lá em casa, viu as mina no setor. Quando eu cheguei no baile do caô, minha mulher brotou lá em casa, viu as mina no setor. Desce até o pico, se mandar se mete, vai. Desce até o pico, se mandar se mete, vai. Vem cá transar, vem cá fuder agora. Se nós se organizar, ninguém vai ficar de fora. Sacanagemzinha, putariazinha, tacando na filha e na sobrinha da vizinha. Sacanagemzinha, putariazinha, tacando na filha e na sobrinha da vizinha. Vai, vai, vai, vem, vem, vem. Vai, vai, vem, vem, vem. Putaria ó, putaria ó. Pra novinha cê tá rebolando na pistola. DJ Hylison, o único. Quando cheguei no baile do caô, minha mulher brotou lá em casa, viu as mina no setor. Quando cheguei no baile do caô, minha mulher brotou lá em casa, viu as mina no setor. Desce até o pico, se mandar se mete, vai. Desce até o pico, se mandar se mete, vai. Vem cá transar, vem cá fuder agora. Se nós se organizar, ninguém vai ficar de fora. Sacanagemzinha, putariazinha, tacando na filha e na sobrinha.